Paz do Senhor. Eu tenho aprendido muitas lições. E uma delas é entender o significado de algumas palavras, porque elas têm ensinamento. Por exemplo, a palavra quase. Ela me traz dois sentidos. O primeiro é o sentido de desculpa. Quantas vezes não consegui acabar um projeto, não consegui chegar lá. Também significa frustração. Porque olhando para aquelas pessoas que nem começaram, o resultado é igual. Nós não chegamos lá. E sem Jesus nada posso fazer. Ele é o único que pode começar, aperfeiçoar e terminar qualquer coisa na minha vida. E qualquer coisa que eu iniciar, eu devo iniciar com Ele. E antes de iniciar qualquer coisa, cuidado para não ter essa palavra quase como uma desculpa ou uma frustração. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.